estava entre milhões, teve opções. Um amor em suas visões, alguém que nem sabia que ela existia. Assim dele ela pensava, dele pra ela fingia. Sorria quando passava pra esconder a tristeza. A idade distanciava, dava ela incerteza. Surpresa fez o tempo, que é uma dádiva de Deus. Onde ela crescia, ele percebeu. E não deu outra, né? Juntaram emoções. A fé dela moveu montanha, o tempo, os corações. Mas o tempo é curto e corta a nossa paz. Pra ela dia de luto, quando ele disse não dá mais. Por que ele não dizia? Pra que ela não sabia? Mas correu, foi atrás, era ele que ela queria. Tensa, ela corria, pensa como sofria. Até saber da sua doença, esquizofrenia. Um baque sem esperança, um louco na vizinhança. Tratado pela sociedade com toda ignorância. Um maluco pra ele sem saída. Pra ela ainda era o amor da sua vida. E ela não desistiu, confiou no que sentiu. Quase o derrubou quando dela ele ouviu. Que o amor ainda existia, armado como um gatilho. Na mente o nome dele, no ventre seu próprio filho. E ela não desistiu. E ela não desistiu em momento algum. E ela persistiu. Problemas são problemas, esse era só mais um. E ela não desistiu. E ela não desistiu em momento algum. E ela persistiu. Problemas são problemas, esse era só mais um. Que ela é guerreira. Que ela é guerreira. Que ela é guerreira. Que ela tem vontade de viver. Que ela é guerreira. Foi a luta, trabalho, casamentos, documentos, consultas. Uma disputa difícil que ela tinha que vencer. Por amor ao marido, a si próprio, ao bebê. Mas o fardo foi pesado, ele ficou incontrolável. Ele tinha piorado, divórcio inevitável. Com casamento no chão, dois filhos na mão. A guerreira parou, fraquejou? Não. Firmou os dois pés no chão, abandonou o medo. Mudou de cidade, arranjou casa, entrou em outro emprego. Fez pra si uma nova história, um novo amor, uma nova trajetória. Glórias vindas através de suor e sangue. Mas a vida funciona como um bumerangue. E a volta é tenebrosa, perigosa. Enfim, o mal deu um sinal, algo estava por vir. Como no filme de terror, tocou a campainha. O que ela tinha feito pra todo esse rancor? O ex-marido falecido, o pai de seus filhos. O atual marido por um triste quase a deixou. Desmaiada ela o achou, vítima de um derrame. Ele melhorou, mas abalou o resultado dos exames. Agora ela esperava um terceiro bebê. E no seu sangue agora corre o vírus do HIV. E ela não desistiu. E ela não desistiu em momento algum. E ela persistiu. Problemas são problemas, esse era só mais um. E ela não desistiu. E ela não desistiu em momento algum. E ela persistiu. Problemas são problemas, esse era só mais um. Que ela é guerreira. Que ela é guerreira. Que ela é guerreira. Que ela tem vontade de viver. Que ela é guerreira. Que ela é guerreira. Que ela é guerreira. Que ela tem vontade de viver. Agora ela tinha todos os motivos do mundo pra desistir. A vida só lhe bateu pronta pra ver cair. E fugir deste mundo, deixar de acreditar. Já estava na pior, não tem como piorar. Um marido com metade do corpo paralisado. Uma doença sem cura, dois filhos do lado. Um filho pronto pra nascer e herdar a doença dela. A vida lhe arrancou tudo, mas deixou ela. Que lutou, foi atrás, não parou, foi sagaz. Reclamar que a vida dura era fácil demais. Deus te deu perna pra andar, uma vida pra viver. Fez a guerreira pra lutar, e os problemas pra ela vencer. E foi assim que ela pensou, seu marido melhorou. Seu filho nasceu, a doença ele não herdou. Seu castelo ela montou, as batalhas conquistou. E teve a vida feliz que ela sempre sonhou. E não parou, foi atrás de seus ideais. Guerreira é guerreira, ela sempre quis mais. É um exemplo de vida pra quem a conhece. E a inspiração hoje contida nesse rap. Pra você que levanta e pensa em sair da lama. A vida não anda pra quem nela só reclama. Cê quer sinceridade, o que a fez vencer. É que guerreira de verdade tem vontade de viver. E ela não desistiu. E ela não desistiu em momento algum. E ela persistiu. Problemas são problemas, esse era só mais um. E ela não desistiu. E ela não desistiu em momento algum. E ela persistiu. Problemas são problemas, esse era só mais um. Que ela é.